Espíritos negros rodeados por pessoas que querem um bem, estão dominados por outras pessoas que aguardam o momento, também sonham em ser selecionados. A ética prática na verdade não é tão bonita como dita na propaganda. Seres humanos que apenas andam não merecem a paz emanada do mantra. Oh Arjuna, ajude o Judas que foi injustiçado covardemente. Eu quero saber muito sobre a sua vida, o que te levou a ser insolente. Aqui na terra do sol poente, os demônios continuam agindo livremente. Eu sempre disse em minhas canções que o diabo manda em tudo, infelizmente. Somos soldados de arco e flecha, cuja meta é manter o equilíbrio do mundo, alertando os andantes que as investidas serão muitas até o descanso absoluto. Preciso ler mais, eu preciso viver, eu preciso escrever o que vejo no sânscrito, praticar os rituais milenares ensinadas pelo povo santo. É muito fácil ser feliz, a busca continua sendo árdua e eterna, pois é um estado constante da alma, é necessário sempre ter ela. Na tela da TV as imagens cada vez mais são horripilantes, mas me desligo de tudo isso e busco o que pra mim sempre foi importante. Sorrisos, goles de amizade, ideias trocadas sempre foram válidas. Sair da zona de conforto do corpo e ir atrás do que alimenta a sua alma. Os momentos de verdade valem mais do que qualquer texto copiado, colado na área de transferência, onde depois vai ser enviado. Os sentimentos são ocultos até o encontro do que nunca é marcado. A comodidade elimina a precisão do olhar nos olhos do ser amado. Pra mim é tão real tudo isso que nem preciso obter nenhuma prova. Apenas vivo da minha forma, colhendo os frutos da minha grande obra.